sinto algo diferente aqui acontecer. Um calor de brasa viva invadiu meu ser. Uma chama que se espalha e contagia a quem clama. É fogo santo do Senhor Jeová. Não consigo mais conter a minha adoração. Essa chama arde forte em meu coração. Esse é o momento, vamos glorificar. Pois fogo do alto Deus vai derramar. Derrama fogo santo, Senhor. Enche de glória, manda glória, tua glória eu quero ver. Refaz vaso quebrado, com fogo do alto vem aquecer. Derrama fogo santo, Senhor. Enche de unção, com muita unção, reveste a igreja de poder. E se tiver crente gelado, com fogo do alto então vem aquecer. Fogo do alto, fogo santo renovador. Fogo ardente que queima o pecado, desfaz o embaraço e enche o inimigo de paz. Fogo do alto, fogo que veio pra purificar, batizando, enchendo de graça a todo aquele que glorificar. Glorifique, glorifique, glorifique, e veja os milagres que o Pai hoje opera aqui. Glorifique, glorifique, glorifique, e deixa a glória. Sinto algo diferente ainda acontecer. É poder pra todo lado, vai estremecer. Agora novas línguas eu já posso ouvir. É Deus aqui. Levante as mãos quem já pode sentir. Quem quer receber, comece a dar glória. É grande o mistério de Deus neste lugar. A glória de Deus se espalha na igreja. Hoje é noite de vitória. Prepare-se, irmão, pra se contagiar. Derrama fogo santo, Senhor. Enche de glória, manda glória, tua glória eu quero ver. Refaz vaso quebrado, com fogo do alto vem aquecer. Derrama fogo santo, Senhor. Enche de unção, com muita unção, reveste a igreja de poder. E se tiver crente gelado, com fogo do alto, então vem aqui.